na estrada da Galileia, um homem vem andando, deixando a poeira para trás. Mas a morte chegou primeiro, já não tem mais solução. A menina está morta, grita a multidão. Na estrada da Galileia, um homem vem andando, deixando a poeira para trás. Mas a morte chegou primeiro, já não tem mais solução. A menina está morta, grita a multidão. Não temas, crê somente, eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida e o sol já está brilhando. Não ouça aquele choro, o choro da multidão. Eu digo, menina, levanta, eu sou a ressurreição. Talita cumi, levanta e anda, esta é a palavra do Senhor. Talita cumi, levanta e anda, esta é a palavra do Criador. Talita cumi, levanta e anda, esta é a palavra do Senhor. Mas crê somente, eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida e o sol já está brilhando. Não ouça aquele choro, o choro da multidão. Eu digo, menina, levanta, eu sou a ressurreição. Ele pegou sua mão e ela ressuscitou. Ainda hoje ouço aquela voz. Talita cumi, levanta e anda, esta é a palavra do Criador. Talita cumi, levanta e anda, esta é a palavra do Senhor. Talita cumi, levanta e anda, esta é a palavra do Criador. Talita cumi, levanta e anda, esta é a palavra do Senhor. Talita, cumi, menina, levanta-te. Jesus.